farias mesmo assim? Com apuros e sem fim, em que a família ajuda e irá cuidar de mim. Abraça, monstros são assim. Pipa, pipa, somos nós assim. Se triste eu ficar, a família vai me ajudar. Irá fazer a alegria regressar. Abraça, monstros são assim. Quando ela faz barulho, enche-nos de orgulho.